gosta. Ela pede, ela pira, ela para, ela desce. Lentamente com um copo na mão. Ela é quente, maior calorzão. Rebolando e embrasando no som. Teu bumbum vai batendo no chão. Ela embebedou e só quer agachar lentamente. Só quer agachar lentamente. Só quer agachar lentamente. Só quer agachar lentamente. Só quer agachar. Gosta de uma bebida, ela não se controla. Fica à vontade, toda na liberdade. Manda descer tudo, ela já tá ligada. O uísque vem gostosinho e a famosa catuaba. Se eu pego, ela mexe. Se eu aperto, enlouquece. Ela gosta, ela pede. Ela pira, ela para, ela desce. Lentamente com o copo na mão. Ela é quente, maior calorzão. Rebolando e brasando no som. Deu bumbum, vai batendo no chão. Ela embebedou e só quer agachar lentamente. Só quer agachar lentamente. Ela embebedou e só quer agachar lentamente. Só quer agachar lentamente. Só quer agachar lentamente. Só quer agachar lentamente. Só quer agachar lentamente. Só quer agachar lentamente. Só quer agachar lentamente. Só quer agachar lentamente.

paint this picture for you, baby. Yo. You spend your nights alone, and he never comes home. And every time you call him, all you get's a busy tone. I heard you found out that he's doing to you what you did to me. Ain't that the way it goes? When you cheat a girl, my heart beat a girl. So it goes without saying that you left me feeling hurt. Just a classic case, a scenario. Tell as old as time, girl, you got what you deserved. And now you want somebody to cure the lonely nights. You wish you had somebody that could come and make it right. But girl, I ain't somebody with a lot of sympathy. You see, what goes around comes back around. I thought I told you, hey. No.

despencou lá do céu uma estrela e caiu na mangueira. Coloriu-se verde e rosa, fez-se flor, se fez mulher. Amor na cadência do samba mais quente, seu sorriso de mel foi envolvendo a gente. Estrela cintilante é destaque maior. Com graça e leveza no passo, flutua no espaço. Leva o samba nos seus braços, Mangueira no coração. O surdo arquejante não para nem os tamboris, e discretamente perguntam pra mim: quem é a madame, quem é essa flor? Vou falar no meu samba, quem é essa flor? Soluçando a cuica, essa flor é a zica. Cantando cartola, sorrindo na escola, o seu luto nem vê. O sambista agradece a toda Mangueira, que faz uma prece cantando o samba enredo da escola. Salve a dona Zica e o mestre Cartola. Seus braços, Mangueira no coração. O surdo arquejante não para nem os tamborins, e discretamente perguntam pra mim: quem é a madame, quem é essa flor? Falar no meu samba, quem é essa flor? Soluçando a cuica, essa flor é a zica. Cantando cartola, sorrindo na escola, o seu luto nem vê. O sambista agradece a toda Mangueira, que faz uma prece cantando o samba enredo da escola. Salve a dona Zica e o mestre Cartola. Fazer um contrato,

Eu só quero o leve da vida pra te levar. Feliz.

precisa mudar. Vou me adaptar ao seu jeito. Não precisa mudar. Vou saber fazer o seu jogo. Deixar tudo do seu gosto. Sem guardar nenhuma mágoa, sem cobrar nada. Se eu sei que no final fica tudo bem, a gente se ajeita numa cama pequena. Te faço um poema, te cubro de amor. Então você adormece, meu coração me enobrece. E a gente sempre esquece. Vocês são lindos. Então você adormece, meu coração me enobrece. E a gente sempre esquece de tudo que passou, de tudo que passou. Final. Se eu sei que no final fica tudo bem, a gente se ajeita na cama pequena. Tudo que passou, então você adormece, meu coração enobrece, e a gente sempre esquece de tudo que passou, de tudo que passou. Não precisa mudar. Outra noite sem você, outra vez sem ombro pra recostar. Outra noite sem dormir, menos uma chance pra sonhar. Outra noite sem você, outra vez sem ombro pra recostar. Outra noite sem dormir, menos uma chance pra sonhar. Fecho os olhos, me concentro. Talvez o pensamento me mostre um filme seu. Te veja feliz, te veja cantando, pra me tirar a saudade e aliviar a dor. Queria estar perto de você, ouvir suas histórias de princesa, ver o seu sorriso de menina e sentir tua pureza. Te aconselhar como amigo, te livrar do perigo, te desejar sorte, te abraçar forte e dizer: faz tempo que eu não vejo o sol, faz tempo que eu ando só, faz tempo que eu não sou seu namorado, amor. Tô sem saber o que fazer, queria ficar com você. Se for pra enlouquecer, que seja do seu lado. Quem tem ideais e os orixás, quanto mais